Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, ao programa dedicado aos sons de rock psicadélico e progressivo dos anos 60 e 70, e é um programa que, pelo menos neste início, vai ser dedicado a uma das figuras centrais dos anos 60, ele que foi compositor e também cantor nos Byrds, a banda que ouvimos agora na abertura de hora. Falamos de Gene Clarke. Os Byrds, então, no início do programa de hoje, com a faixa She Don't Care About Time, lado B de Turn, Turn, Turn, tema que deu título ao segundo disco dos Byrds em 1965, numa altura em que a banda ainda estava muito inspirada pelos sons mais ligados ao country e que aos poucos estava a abraçar as texturas mais psicadélicas. Voltando a Gene Clarke, ele que foi membro fundamental dos Byrds e pioneiro também na forma como compôs para o grupo. No início da carreira dos Byrds, saiu em 1966, depois dedicou-se a uma carreira a solo que iria ter um dos seus momentos maiores em 1974, no quarto álbum a solo de Gene Clarke, o registro No Other. E porque é que viemos a este disco? Porque o álbum acaba de ter uma nova reedição com uma série de extras, este registro No Other, editado em 1974, um álbum que esgotou por completo Gene Clarke. Não só Gene Clarke gastou imenso dinheiro a fazer este disco, mas, como próprio disse em inúmeras entrevistas, deu tudo o que tinha na composição destas músicas. Infelizmente, o disco foi um falhanço comercial e a própria editora de Gene Clarke, neste caso a Asylum Records, e por ter encontrado vendas tão, tão baixas, acabou mesmo por eliminar em 76 o álbum No Other do seu catálogo. Obviamente, com o passar dos anos, este disco foi recuperado, conheceu uma série de reedições e agora, no início de novembro, conheceu uma nova edição em CD, em vinil e também numa versão luxuosa de vários discos, com Blu-ray e também um livro de 80 páginas. Vamos à música, que é o que interessa na Floresta Encantada, ao álbum No Other, de 1974, de Gene Clark, ele que foi um dos Byrds de início de carreira da banda. Vamos ouvir duas músicas. Primeiro, No Other, é a faixa que dá título a este disco, que viaja pelo som da folk, pelo jazz, também com algum psicadelismo, sons mais cósmicos aliados ao country. E depois vamos ouvir o tema central deste álbum de Gene Clark, Some Misunderstanding, um tema de 8 minutos que vamos colar aqui então com a faixa No Other. Este é Gene Clark em 1974. There's been some misunderstanding. And I'd like to make it right. Thank you. Floresta Encantada, com duas músicas retiradas de No Other, disco de 1974, da autoria de Gene Clark, o quarto álbum a solo deste músico que integrou o início de carreira dos Byrds, um álbum que desgastou por completo Gene Clark, principalmente após o falhanço comercial, do qual Gene Clark nunca recuperou realmente, apesar de ter continuado a fazer música e lançar discos. Escutamos No Other, o tema que dá título a este trabalho de 74, e também Some Misunderstanding, de certa forma a faixa central desta obra-prima assinada por Gene Clark, uma música com 8 minutos de duração. E já que falamos de músicos saídos da Califórnia e, de certa forma, abalados, por que não passar a Skip Spence, ele que integrou os Moby Grape, teve uma série de problemas relacionados com o consumo de droga, em especial o LSD, esteve também internado devido a vários problemas mentais e muitas vezes comparado a Syd Barrett. No entanto, Skip Spence, ele lançou um disco em 1969, o álbum Or, um álbum que Skip Spence compôs em Nashville, gravou em Nashville. No entanto, aquilo que surge no disco era para ser, no futuro, iria ter novas gravações, iria ter novos arranjos, iria ser trabalhado. No entanto, a editora Columbia pegou nestas gravações e editou-as logo, e faz deste disco um álbum crucial, depois no desenvolvimento daquilo a que se veio definir como lo-fi. É também um álbum muito ligado, intimamente ligado à esquizofrenia, por tudo aquilo que Skip Spence canta neste disco, mas não deixa por isso de revelar o gênio de Skip Spence, já que ele toca todos os instrumentos, e tem aqui momentos de grande beleza e também momentos muito psicadélicos, como aquele que vamos agora escutar, talvez a faixa mais psicadélica de todo este trabalho de Skip Spence, do álbum Or. Fica para ouvir War and Peace, uma música que já passou aqui na Floresta Encantada, mas faz sentido recuperar aqui, até para ligarmos a Gene Clark, a estes génios que foram ficando esquecidos ao longo do tempo. O álbum saiu então em maio de 1969. Este Or é o único álbum a solo de Skip Spence, ele que foi elemento dos Moby Grape. Fica para ouvir então a faixa War and Peace de Skip Spence. It's a joy to know you're resting in peace.

and you've been coming to me for such a long time now, such a long time now, such a long time now, such a long time now, such a long time now. Primeiro na Floresta Encantada, Alexander Skip Spence, no único disco que ele editou em nome próprio, saiu em 1969, o álbum Or, um álbum emblemático, crucial para se perceber aquilo que depois se veio a definir como lo-fi, já que todas as canções foram gravadas só por uma pessoa, neste caso só por Skip Spence, num ambiente muito íntimo, e depois isso acabou por ajudar ao som que se ouve, ao som final que se ouve neste disco. Escutamos que se calhar a faixa mais psicadélica, o mais espacial deste álbum de Alexander Skip Spence, o tema War in Peace. Entretanto, I've Been Waiting for You, aqui o regresso ao disco de estreia de Neil Young em 1968, o primeiro disco do canadiano Neil Young após a saída dos Buffalo Springfield. Escutámos a faixa I've Been Waiting for You, a primeira de duas músicas que escolhemos para passar hoje por parte de Neil Young. A próxima surge no seu disco de maior sucesso comercial, o álbum de 1972, Harvest. Fica para ouvir o tema Old Man. Este é Neil Young no registro Harvest, lançado em 1972. Oh man, look at my life. Oh, the snot has caked against my pants. It has turned into crystal. There's a bluebird sitting on a branch. I guess I'll take my pistol. I've got it in my hand, because he's on my land. And so the story ended. You know it oh so well. Oh shit, you need I'll tell you. The ending. Sitting on the couch, I recognize your artillery. I have seen you many times before. Once when I was in India and I was on my land. Why can't you understand? And so the story ended. You know it oh so well. Or should you need, I'll tell you. The end. And serve my time, serve it well. You made my turned into crystal. There's a bluebird sitting on a branch. I guess I'll take my pistol. I've got it in my hand, because he's on my land. And so the story ended. You know it oh so well. Or should you need I'll tell you. The A Floresta Encantada, primeiro com Neil Young, com o tema Old Man, uma das músicas mais reconhecíveis do registro Harvest de 1972, que ainda hoje permanece como o maior sucesso comercial de Neil Young. Entretanto, estivemos com os Love, a banda de Arthur Lee, no tema Live and Let Live, do registro Forever Changes. O terceiro disco dos Love saiu em 1967 e é um dos momentos mais importantes desse ano, da fase da música psicadélica, um dos álbuns que marca esse ano crucial da música popular, o ano de 1967. Entretanto, vamos passar para Catherine Ribeiro, a luso-descendente Catherine Ribeiro, ela que nasceu em Lyon em 1941, filha de pais portugueses, e que se tornou num dos grandes nomes da canção francesa, em especial da folk francesa dos anos 60, de meados dos anos 60 em frente. Ela que partilhou palco com a banda Alpes, neste caso Alpes, e vamos até ao disco que ela fez com o grupo em 1972, e aqui já abraçar algumas texturas mais experimentais, mais cósmicas, mas continuando sempre dentro da folk. O álbum chama-se Pé, de Paz, e vamos ouvir a faixa que lhe dá título, que é um tema um pouco fora naquilo que foi o percurso até então de Catherine Ribeiro. É uma música com 15 minutos, em que Catherine Ribeiro, a meio da música, canta quase aos berros, e a banda permanece num mantra folk constante e que lhe dá, claro, esta carga mais psicadélica. Catherine Ribeiro, então, no álbum Pé, editado em 1972, para ouvir agora na Floresta Encantada, 15 minutos, com este tema fraturante por parte da luso-descendente Catherine Ribeiro. Thank you. éclater. Des murs de béton. Paix au courroux de l'homme qui a faim. Qui nous a toujours donné le meilleur d'elle-même et dont chaque homme, quel qu'il soit, a besoin. Paix à nos ventres, grands réservoirs de poubelles académiques. Paix à vous, mes amis, dont la tendresse m'est une nécessité. Du feu, paix au lever du jour, à la tombée de la nuit, paix à celui qui marche sur les routes jusqu'aux horizons sans fin, paix au cheval de la bourre, paix aux âmes mal nées qui enfantent des cauchemars. Auprès de tes enfants. Paix enfin à celui qui n'est plus et qui toute sa vie a grimé attendant des jours meilleurs. Thank you. últimos minutos na Floresta Encantada, na companhia de Catherine Ribeiro, em 1972, no registro Pé, com um tema longo, a faixa que dá título ao álbum Pé. No entanto, não é a faixa mais longa deste registro, um álbum apenas constituído por 4 faixas, e o lado B do álbum tem um tema que se chama Un jour la mort, de 24 minutos. Talvez um dia no futuro passemos esta música na Floresta Encantada. Entretanto, estamos mesmo na reta final do programa de hoje, e para o final fica o cantor e compositor britânico Bill Fay, ele que entretanto tem novo registro, o álbum Countless Branches. Bill Fay, uma figura que gravou 2 discos em inícios dos anos 70, o álbum homónimo Bill Fay de 1970 e também em 1971 Time of the Last Persecution. Os discos não tiveram qualquer sucesso comercial e a carreira de Bill Fay estava condenada a terminar aí. No entanto, ele regressou já na década dos zeros e lança agora então um novo álbum. E de forma a celebrarmos esse novo trabalho de Bill Fay, regressamos a 1971 ao álbum Time of the Last Persecution, o último disco de Bill Fay antes deste regresso bem mais recente, um regresso marcado por todo o culto que Bill Fay, entretanto, originou desde que terminou a carreira nos anos 70. Vamos escutar então uma música que começa ao piano, a faixa Omega Day, é o tema que abre precisamente este segundo disco de Bill Fay, em 1971, Time of the Last Persecution. Bill Fay na Floresta Encantada com a faixa Omega Day. Até para a semana. Inside a bar of a sleeping town, they laid a sleeping man. He wore a frown. A stranger woke him. He looked around. Then he spoke. I wrote it down. He said, "My climbing rope is broken, and I cannot stay away. Better fix it, son. No joking, for the Omega day is come." Over to the stranger's side, I began to speak, but he read my mind. He said, "You know me from long ago." Then he turned, I watched him go. I said, "My climbing rope is broken, and I can't fix it, son, no joking, for the Omega day is come."